4, ingresso a Juliette, portão 02. Juliette 02, gol 604. Rádio 4071, visual tráfego da passaria do final no zero. Após o mesmo ali, mantenha no zero. Passaria 2224, solo 46, direito no 21, no 19. 219, obrigado. Passe 071, no decolagem autorizado no 0, vento 08, 0 graus, no 31. Noite. 2224, livrão, autorizado. Passarido 2224, táxi via Alfa e Juliette, remota 14. Alfa e Juliette, remota 2224. Paulo Salvador, boa noite. Ocean M3, 10, nosso Ocean M3, 10, Salvador, Recife, nível 350, via Peruíque 58. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aru. O controle opera em 120, decimal 8, aciona 5463. 350, Recife, 358, da Cala da Bela, esquerda da Puca, Aru, a saída de transporte, sindicato 63. Controle 120, leite 63, 10. Cotejamento correto, portão é 10, chama pronto, Oxené 63, 10. 310. Salvador, boa noite, Azul 4071, passando 1200, Nadael. Azul 4071, no contato radar, vou para nível 360, saída da El. 360 da El, 4071. Retorno 885, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 125, 01, 123, 25, aí? Negativo. Primária 125, decimal 10, secundária 133, decimal 25. Certo. Obrigado, uma boa noite. Boa noite. Gol no 604 ainda na escuta do sol? Confirmando, tá acionado 2000? Ok, sim, é de grato. O trip 5218 na escuta do sol? Pastor 3-2, controle. Pastor 3-2, serviço radar encerrado, 64 milhas, Nordeste, Salvador. Mantenha o 090, chame Aracaju, 120, decimal 3. Salvador, boa, tá 3858 para autorização Fortaleza 370, 102X. Tá 3858, pronto, cópia. Afirma. Autorizado Fortaleza, o nível 370, via Upzulu 19, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, transição Froti, o controle opera 120, decimal 8, aciona 5466. Autorizado Fortaleza no 370, decolagem 10 com curva esquerda na Momo, transição Froti, 1208, controle 5466, transporte 3858. Só confirmando, aerovia Upzulu 19, portão 03, chama pronto, tá 3859. É isso aí, faltou Upzulu 19, portão 03, tá 3859. Valeu, tá 3662, pushback acionamento no gateway. Tá 3662, autorizado, chama pronto para o táxi. Chama pro táxi. 5110, alterando 3-3-2-4-0-7-1, boa noite. Boa noite. Via Upzulu 19. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, transição Froti. O controle opera 120, decimal 8, aciona 5475. Portão 02, chama pronto, Golo 604. Oxaner, 6313, aciona identificação, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste no 009, velocidade 2509 na terminal. Autorizado Aracaju, nível 190, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Fuca, Jamo, após direto Aracaju, o controle opera 120, decimal 8, aciona 5472. Cotejamento correto, chama pronto na remota, trip 52 no meio. Prossiga. Tenente Oxanem 6310, coordena com a equipe de pátio. Após o rebanho da TAM, libera a retaguarda, autorizado no portão 10 e chama táxi. Tocada na da TAM 10, autorizado. Pronto para o táxi com 163 a bordo. Tá 3858, aguarde. Tá 3662, alternativa ou alternativa ou autonomia? Autonomia 0242 e alterna Fortaleza. Autorizado via pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, com ajuste no 009. Tenha um bom voo. Autorizado pátio Índia, 10, ajuste no 009. 3858 ao solo, prossiga. Vamos lá, temos um pronto de treinamento do da Império, já está tirando o dia aqui, só tem com mais. Sim, está livre acionamento em marcha lenta, já porta pronto para o push. Tente o passarelo 2224, Juazeiro 190, só um minuto já volta. O PET, ajuste 1009, será tudo autorizado em LS, reporte estabilizado. 21009, autorizado em LS. Passarelo 2224, cópia. Autorizado Juazeiro, o nível 190. Decolagem pistão no 0, primeira curva da esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, Cogbu, após direto Juazeiro. A frequência do controle 120.8 e aciona 5503. Afirmo, 120.8, remoto 14, chama pronto, passarelo 2224. Funcionário 6310 para o táxi 156, 325, alterna Natal. Oxanem 6310, autorizado táxi, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 009, bom voo. 1009, pátio Índia, alto, bravo 1895, ponto de espera da 10, 6310, bota lá. 4235, acione identificação, chegada ponto, desça para 4.000 pés, ajuste 1009. Bom, boa noite, Bruno 889. Autorização para o Guardião, que entra bem para o Marcão Vitor. Bom, no 889, Galeão, nível 360, decolagem pista 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto Bridge, prossegue via Upsilon 1-0, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena, e após conforme a alta do plano de voo. A frequência do controle em 1-2-0, decimal 8, aciona o transponder 5-4-7-7. Copiado para o Galeão, nível 360. Saída da Elveda, Leda Bridge. Decolada 10, primeira curva direita. Após Bridge. Ampers no 1-0. Espaço. Controle 1-2-0, decimal 8. Transponder 5-4-7-7. Correto, a Upsilon 1-0 até a posição SMAP, após SMAP direto Lúvito, após Lúvito Barbacena, e após Barbacena conforme a rota. 63-0, acionando a coragem. 3-2-0 ali, mantém. A linha é guarda 1-0, 3-3-0. Solo, Salvador, 3-3-8, dá para puxar o treinamento agora no 3. O gol no 889, cotejamento correto, portão 09, chama pronto. Aí chama quando pronto, gol no 889. Tá 3858, tá livre o push, chama pronto para o táxi. Livre, pushback, abaixo o táxi, tá 3858. Meia, controle 1208. 208, boa. Drone, boa noite, tá 3662. Tão 3662, contato radar, sua para nível de voo 370, sai da Pucazepar. Gente, Pucazepar, sobe até 370. Xener 6313, após Pelô, desça para 2.000 pés, ajuste 1009, número 2 na aproximação, autoriza DLS, reporte estabilizado. Total 9907, acione identificação, chega da ponte, desça para 4.000 pés, ajuste 1009. 4.000 na bota. Nós fomos destruídos ali 2.0, foi 5.0, é por causa do tráfego aqui no na TV aqui, 6.000 pés abaixo. A instrução foi paga por Recife, não coordenada com o controle. Sim, porque nós estamos 18.000. Afirmativo. A coordenação que foi feita com o senhor foi com Recife, não com a gente. Autorizado. Zona 0, decolou 09, controle 1208. 208, boa noite, bom trabalho, senhorita. Obrigado, senhor também. Afirma, estabilizada, gol 9278. Gol 9278, controle de aproximação, chame torre 1895. 1895, 9278. Então, em Salvador, gol 9278. 9278, ponto autorizado no 0, menos 0 graus, menos 3 graus. Autorizado pouso pista 1-0, 9-0-7. 310, Oceaner cruza 2500, boa noite. Oceaner 6310, contato radar, vou para nível 350, sai da Pucaracaju. Pucaracaju 350, 90. Estacionamento Gol no 889, cano 9. Ok, manda o Gol 1889 e chamo para o pushback. Compartilho. Seguinte, é o número 2 no setor, tem a aeronave da Trip, na retaguarda, na remota já autorizada. Mantém a posição aguardando, Gol 1889. Gol 1889, aguardando. Salvador, tá 3258. Tá com 1114 a bordo, no dia de 4 horas e 20, alternando João Pessoa, para o saco. Salvador, muito boa noite, Oceaner 6313, estabilizado, ele é Tech Train. 6313, continua a aproximação, guarda a pista livre. Guarda na 6313. 9278, solo 12, direito no 21, vítima 9. 9278, boa noite, Alfa, e reporta para ingresso da Sua Juliette. Alfa, reporta para ingresso da Juliette, 9278. Trip 5216, está com 3 horas de autonomia, operna Recife com 65, 625 agora. Trip 5216, táxi via Alfa, correção. Pátio 1 no Índia. Ponto de espera da 10, torre 1185, ajuste no 009, tem um bom voo. Pátio, Índia, ponto de espera 1185. Obrigado. 5216, 1.